Brasil, eu sou o Isnobre. E eu sou o Evandro de Freitas. Evandro, como foi a semana? Cara, semana continuando com o que a gente falou semana passada, né? Dezembrão está logo aí. Amigo dezembro ouvinte que está ouvindo esse podcast no domingo já está ouvindo em dezembro. Então é sinal que todo mundo vai falar, porra, esse ano passou rápido. Aquelas frases clássicas de final de ano, né? Uhum. Porém, eu queria trazer aqui pra gente nessa abertura do MPB de hoje um assunto que a gente já falou 500 vezes no 99 Vidas, porém eu acho que a gente nunca falou aqui, que seriam as comidinhas. Comidinhas! É verdade, as comidinhas ainda estão, né, foram suspensas das aberturas do 99 Vidas. A gente fez bastante e a gente decidiu fazer um hiato. E, cara, sabe por que eu chamei comidinhas aqui no nosso assunto? Porque neste momento eu estou mandando um glorioso açaí. Açaí, nunca tomei com isso. Com leite, cara, em pó, que é uma das melhores. Açaí, nunca tomei isso aí. Caralho, como é que pode uma pessoa viver sem tomar açaí, mano? Nunca, mano, não manjo. Come coxinha todo dia e não manda um açaí, porra. Açaí é vida. É foda, vocês falam dessas coxinhas e eu fico de luto, porque a mulher que fazia coxinha aqui, ela foi embora de Calgary, ela voltou pro Brasil. Caralho. Aí, foi deportada, traficante de coxinhas. Traficante de coxinha, não, porra. Ah, ela simplesmente foi embora. Um dia eu mandei uma mensagem de texto pra ela, né? Mensagem, né? A gente ainda chama de torpedo isso? SMS, mandei um SMS. Sim, mandou uma mensagem, SMS, né? Porque hoje em dia, como tem vários aplicativos de... É. Tipo, você fala, mandei uma mensagem, não precisa especificar por onde. É verdade, tem muitas coisas, né? Mas nem onde você morava lá, não tinha açaí? Tipo, mano, como não assim? Não tinha, mas é que eu nunca fui muito chegado, tá ligado? Eu sou muito fresco com a comida, é, cara, tipo um sorvete, mas ele tem um gosto muito específico e muito característico. E aí o que faz ele ficar mais foda ainda, eu acho, é quando o cara mistura as paradas. Então é muito clássico comer açaí com banana, açaí com granola, açaí com leite condensado, que é o que eu tô comendo aqui agora. É uma, cara, é uma das... Mas açaí é uma, tipo uma fruta, não é isso? É uma fruta do Pará. Fazem, eu pensei que era suco. Açaí, tem também. Quando eu ouço açaí, eu penso em suco, tá ligado? Como qualquer fruta, você pode fazer um açaí também, porra. Não todo fruto, não existe suco de banana, porra. Como não? Só tacar banana com leite e bater. Não, isso aí é uma vitamina, é o de banana. Vitamina, porra, mas é, cara, os caras vendem suco de banana, mano. Evandro, vamos ser sinceros aqui, vamos ser honestos. Você alguma vez na sua vida usou a expressão suco de banana? Tem um lugar chamado... Não existe, não, vamos ser sinceros. Ih, caralho, suco de banana. Não, porra. Porra, tem um monte de shopping, esqueci o nome do lugar, mas é um lugar que só vende suco. Suco de banana, mano. Os caras vendem, é suco. Caralho. Porque toda vez que você vai comprar um suco, o cara fala, com água ou com leite? Aí você escolhe, porque você tá com água com leite. Tanto que manga com leite... A mulher é a bruxa do Mago de Oz? É a bruxa da vassoura do Pica-Pau, tá ligado? Ai, caralho. Tanto que manga com leite, a gente sabe que mata, né? Fica aí o aviso. Exatamente, não bebam. E aí você provado cientificamente isso, você sabe, né? Exatamente. Você pode pedir um suco de banana com leite, vai ficar bonzão. Isso não caracteriza que é uma vitamina. Vitamina não tem que ter mais coisa. Eu não acho... Não, eu não acho. Eu vou deixar aqui pra... Olha só, a gente trabalha no livre mercado de ideias. Eu jogo uma ideia, você joga uma ideia, a gente discute aqui. E no final das contas, o povo quem decide é o povo vai decidir. Entra o Fagundes nessa hora. Entra o Fagundes, você decide. 0800 10 33 11, eu acho que era, não era? Pô, caralho, você lembra o telefone? Eu lembro o telefone, mano. 0800 10 33 11 pro sim e 0800 10 33 12 pro não. Como é que eu lembro disso? Tanta coisa mais útil na vida do cara. Tanta coisa mais ele útil. Ele sabe o telefone que você decide, mano. Que desgraça de vida. Quem mais lembra essa porra? Você vê que a sabe vida... é foda? Ninguém vai nem poder confirmar se eu tô certo ou se eu inventei esse número agora. Porque ninguém mais lembra, só eu que lembro. O cara vai ter que ver no YouTube, fazer um puto... Isso foi um conhecimento. Pode crer, a galera vai ter que correr no YouTube. Mano, o cara sabe... Pensa, o cara chega no céu, o que você fez na sua vida? O que você tem pra ensinar? Eu lembro o número do você decide. O conhecimento mais inútil que ficou preso aqui nessa cabeça imensa de cearense minha. Mano, uma parada que eu sei que é meio inútil também, mas que eu aprendi no glorioso Mundo de Bikman, lembra? Que passava na cultura. Como esquecer o Mundo de Bikman? É a ordem das cores do arco-íris, mano. Tem uma frasezinha? Vlá, vlá, ave. Como é que é? Vlá, vlá, ave. Vlava Ave. Que aí eu decorei o Vlava Ave por causa disso, vocês conversaram com ele. Aí eu ficava pensando, pô, já pensou se um dia eu vou no show do Milhão? E a última pergunta. Justamente isso. A última pergunta, tá ligado? Quais são as sete cores do arco-íris na ordem? O cara ganhou um milhão graças ao Bikman. Porque é pra isso que serve, tá ligado? É tipo você ir num programa da Globo e aí a última pergunta é assim, qual era o telefone do Você Decide? Já pensou, mano? Isso pode acontecer uma vez. Um o cara dia nunca vai achar que alguém sabe. Ah, mano, mas é isso aí, cara. Ah, qual que era o assunto mesmo? Caralho. Açaí. Açaí, pois é. Lá em São Luís, que eu morei em São Luís do Maranhão, né? Ah, eles tinham uma cultura muito grande do famoso Guaraná na praia, sabe qual é? Mano, na Bahia os caras chamam isso aí de capeta. Vendedor capeta? Capeta drink, é uma parada com Guaraná, mano. Tomei pra pois caralho. É. Teve um carnaval que eu fui passar na Bahia. Porra, contaria essa história aqui qualquer dia. Mas, mano, foi 15 dias após de capeta. A gente tem que fazer um MPB especial de histórias de carnaval pra gente trazer as nossas histórias de carnaval. Sim, porque... pode crer. E é foda que eu tenho... Você provavelmente tem mais histórias de carnaval do que eu. Porque eu era crente, né, mano? Protestante, evangélico. Como é? Paz do Senhor. Como o Lucrecio então, vai tomar capeta? Então eu não podia, mano. Eu não podia pular o carnaval, como se diz. Eu pulei dois carnavais só. Então eu tenho basicamente bem poucas histórias de carnaval. Mas a gente vai fazer um especial aí de carnaval quando chega. Carnaval ano que vem é o quê? Março? Fevereiro ou março? É no final de fevereiro, normalmente. Eu mas varia, abril, né? Até abril a gente faz especial carnaval, já fica prometido. O carnaval ele varia. Corrija novamente se eu estiver errado. A gente fala o melhor podcast do Brasil. Hã? Falou carnaval, ele varia. Não, mano, falei isso não. Falou varia, tá gravado. Volta aí, volta aqui, tá tem volta aqui. O carnaval ele varia. Falei isso não. Mandou um vareia, mano. O cara desse. Eu não falei isso não, presidente. Veja bem. Por que eu acho. O MPB, ele é um experimento. Por que acontece? A gente fala as coisas que a gente realmente não sabe. E a gente não tem a paciência, ou o tempo, ou a vontade de pesquisar. Então a gente se arrisca a falar merda. E a gente permite que os comentaristas. Esfrega. Sabe quando o cachorro caga no tapete e você esfrega a cara do cachorro no cocô? Não sei se eles faz isso. Mas era o que eu ouvi falar que se faz. É o que a gente faz aqui. A gente fala bobagem, se arrisca a falar merda. Se tiver errado, a galera vai nos deixar saber, porque, né? A internet não deixa passar essas coisas. Se estivermos certos. Bom, que foi que nem aquele calculado do programa passado? Pode crer, a gente ficou na dúvida fudido se tava certo ou não. Eu tava jurando que eu tava errado, porque tava parecendo muito simples. E aí a galera falou, não, você tava certo, tinha razão ali. Eu fiquei surpreso. Pois é. Fiz uma regra de três simples. Pois é, uma vez na minha vida eu tava certo. Mano. Eu não consegui nem acreditar que eu tava certo. Pois é, o cara não tá acostumado, né? Teria sido a primeira vez na minha vida que eu tava certo sobre alguma coisa. Tá complicado. Mas easy. Então, mas o que eu tava falando é o seguinte, o carnaval, creio eu, porque eu puxei todo esse negócio de livre mercado de ideias, se estivermos errados, a gente vai saber. Eu acredito, se eu estiver correto aqui, que o que rola é que o carnaval, ele varia de data, porque ele é ancorado, vamos dizer assim, à data da Páscoa, né? Isso é 40 dias. Exatamente, antes. É isso mesmo. E a Páscoa muda. Agora, por que que a Páscoa muda de data? Eu não sei. Tem alguma parada católica que eu também não manjo, mano. É baseado em alguma crença lá, bizarra, de que tinha uma tal dia da quaresma, não sei o quê. A quaresma seria os 40 dias sem você comer... A carne, não é isso? Sem bater punheta, sem beber. Exatamente, sem zica, sem você cometer nenhum pecado. Ninguém, mano, quem? Você, nem o Papa não deve seguir agindo a quaresma. Agindo como um ser, como é que se diz? Pela primeira vez na sua vida, por 40 dias. Quem é que consegue aguentar 40 pecador. Dias? Pecador. Quem, mano? Os caras aguentam 4 horas, vai aguentar 40 dias? Ah, não dá, mano. Eu duvido da habilidade de vocês de manter isso aí por 40 dias. Eu não consigo fazer nada por 40. Nada correto por 40 dias, mano. 40 horas já é muito difícil. Comer coxinha por 40 dias é de boas, é nóis. Mas 40 dias sem. Ah, não dá, mano. Sem tomar uma coca. Não gosto de Coca-Cola, tem que ser pra mim é fácil. Mas sei 40 dias sem McDonald's. É, tem que ser 40 dias sem uma parada que você gosta. É, 40 dias sem McDonald's, não tem como, mano. 40 dias sem internet, puta, me mata. Caralho, o cara morre, o Easy morre no outro dia. Melhor morrer. O que que alguém passa as condições? Ele vai na igreja, é o pastor, caralho. O padre, sei lá quem, a entidade da igreja fala. A entidade, é o espírito. O chefe da igreja chega e fala, aí, você vai ficar 40 dias sem internet. O técnico da igreja. Você vai ficar 40 dias sem internet. O cara já se mata, mano. Vai morrer, mano. Já era. Mas, Evandrinho. Sim. Vamos pras notícias. Bora. começando aqui com... Olha lá! Enviado por nós... Pelo Raulzito Underline Grande, um beijo. Underline Grande, clássico. Patrimônio da internet brasileira. É o nosso William Bonner aqui do MPB, praticamente. É o nosso William Bonner, pode ver, ele que sempre traz umas boas notícias pra nós. Porque ele se amarra, cara, o Raul, ele se amarra em notícia bizarra. Se você segue o Raul no Twitter, ele passa o dia inteiro comentando sobre notícia bizarra. Então é por isso que ele acaba. O MPB é o podcast dele, tá entendendo? É o podcast. Deve ser o podcast preferido dele, porque ele é chegado nessas notícias bizarras. Olha só. Ganhadora de 43 milhões de dólares em cassino fica desolada a saber que o prêmio era engano, não... Mano. Até dou tristeza aqui, mano. Milhões é foda, maluco. 43 milhões, mano. Eu tô curioso, porque eu nem li essa notícia antes da gente falar aqui. Eu tô curioso pra saber quanto tempo demorou pra ela descobrir que era falso. Que era zoeira. Porque se ela descobrir na hora, é um pouco menos pior, vamos dizer assim. Mas se passou assim um dia, mano... Tá entendendo? Se ela já tinha feito isso na cabeça dela. Ainda mais os Estados Unidos, que é o rei do processo. Uhum. Esse cassino se fudeu, maluco. Mano, não foi ela, não. Esse cassino que tomou na jabiraca. Ai, ai, ai. Vamos ver aqui. A estadunidense Katrina Bookman imaginou ter ganho. Ela não imaginou, né? Peraí também. Os caras estão fazendo parecer que a mina é louca. Ela sonhou essa porra toda. Não, peraí. Acordou, ela não imaginou, delirando, porra. Sonhei que tinha ganhado 43 milhões. Apareceu na tela ali. Imaginou ter ganho... Ô, você já teve sonho que você era rico, aí você acorda e dá vontade de se matar? Pior que não, mano. Eu já tive, mano. Caralho, eu já tive outros sonhos muito bons, mas que ela é rico, não. Não, eu tô ligado também. Ela tem um sonho muito bom e acordar em seguida é aquele... Nossa, minha condição humana é desgraça, mano. A Katrina Bookman imaginou ter ganho mais de 43 milhões, cerca de 137 milhões de reais, em uma máquina de jogos no Resort World, em Nova York, nos Estados Unidos. Ela, entretanto, ficou desolada a descobrir que o prêmio milionário, multimilionário, na verdade, não passava de um erro na máquina. Mano, erro de cor rola, meu amigo. Solta meu dinheiro aí. Quero meus 43 milhões aí, filho da puta. Segundo as informações do site The Inquisitor, Bookman ficou extasiada quando viu o preço escrito na tela do jogo. Eita, recorregou a página aqui, tá? Eita, Rede TV, pera aí também. Caralho, aqui não acontece isso não, mano. A página recarregou do nada aqui. Meu computador tá assombrado por fantasmas. Segundo as informações do site The Inquisitor, Bookman ficou extasiada quando viu o preço descrito na tela do jogo. Feliz, ela registrou uma selfie ao lado do caça-níquel antes de ir retirar seu dinheiro. Funcionários do local, no entanto, pediram pra ela voltar no dia seguinte. Ah, mano, isso que eu tinha medo, mano. Foi mal, né, mano? Não, mas se liga. O cara, não dá pra você chegar no cara e falar, eu vim sacar meus 43 milhões. Aí o cara baixa, pega o saco de dinheiro e te dá, tá ligado? É muita brother, coisa 43 milhões, mano. Brother. O pior, era isso que eu tinha medo. Ela foi embora. Mulher foi pra casa. Saiu, pra mano, casa. Se ela tinha um cartão de crédito com 10 mil dólares, ela gastou que se foda. Se ela tinha um trabalho, ela ligou pro chefe e peidou no telefone, tá entendendo? É, chefia, ouve isso aqui. Pior, ela foi até o trabalho e cagou em cima da mesa do chefe. Na mesa, quebrou as vidraças. Passou na parede. Escreveu foda-se vocês todos. Foda-se com merda. A própria bosta. Acabou a tinta, ela parou, comeu mais, cagou mais e completou. Vocês todos. Quando eu morrer, me levem pro cabaré. Com 10 litros de cachaça e também muita mulher. E as raparigas no meio do salão, fazendo striptease na beira do meu caixão. Quando eu morrer, me levem pro cabaré. Com 10 litros de cachaça e também muita mulher. E as raparigas no meio do salão, fazendo striptease na beira do meu caixão. Mano, é muito mancada, cara. Ainda animada, ela retornou ao cassino e recebeu. Não, animada! Cara, animada. A mulher chegou com uma Ferrari já, tá ligado? É porque foi no outro dia, cara. É, pode crer. comprou no cartão de crédito, falou, passa aí uma vez, foda-se. Aí ela voltou, o que aconteceu? Olha só, retornou ao cassino e recebeu a notícia de que foi tudo engano, que na verdade seu prêmio era de 2,25, caralho, 7 reais. E um jantar gratuito. Peraí, como? Me explica como é que foi esse engano aí, peraí. Como que 43 milhões vira 2,25, mano? Eu tô entendendo. Ao Inquisitor, ela comentou o ocorrido. Mano, eu tô suspeitando que apareceu entre a mensagem do prêmio e alguma outra coisa. Porque esses cassinos eletrônicos, eles ficam mostrando propaganda, você já viu? Aí no Brasil não tem, né? Mano, olha a foto, a máquina que deu bug, caralho. Mano, olha só, gente, programada, feita em... Mano, deixa eu mostrar isso aqui, ó. Pera aí, olha isso aqui, ó, VLT. Aí não tem cassino, tem cassino eletrônico, aquelas paradas aí, não tem, né? Que é ilegal. Tem, mas é ilegal. Pois é. Ah, então, esses cassinos aqui em Calgary, cassino é legalizado. Deveria ser mesmo, foda-se, entendeu? Ah, cassino é legalizado, né? E aí os cassinos terminais eletrônicos, eles são assim, deixa eu mostrar aqui a foto, que eu não sei se é do mesmo jeito aí. E o aborto é legalizado em Calgary? Não é apenas legalizado, mas é gratuito. Caralho. Pois é. Aqui, ó, clica aí. A imagem. No post, isso aí chama VLT, que é Video Lottery Terminal. Sim, é esse aí mesmo. Tem por aqui em algum lugar. É mesmo. Pode crer. Então, entre a tela que eles usam pra exibir as paradas, fica passando outras propagandas, ficam mostrando outras coisas e tal. Então, o que acontece é que eu tô pensando que, de repente, apareceu o prêmio dela, aí ela dropou ali alguma coisa no chão, abaixou pra pegar, o prêmio desapareceu da tela e começou a voltar as propagandas. Você pode ganhar tantos milhões, sei lá. Mano, olha a foto, caralho! Você tá do lado dos caras do cassino, como assim? Ali, ó. Tá escrito embaixo, printing... por favor, tire seu ticket pra ganhar o prêmio. Please remove ticket. Printing cash ticket. É, tem algum erro. De repente tá... E se fosse erro da Max, se fosse a mina que tivesse cabaçando, por que que os caras que foram atender ela falaram pra ela voltar no outro dia? Ah, porque os caras não entenderam, né? Sei lá, pensaram que tá certo. Cara, porque na real é o seguinte, esse cassino, quando o cara ganha um prêmio muito alto, eles não simplesmente dão a grana de... Tá ligado? Eles chamam um cara que em cassino se chama Pit Boss. Como é que é? Não tem nem como. O cara vai sair do bagulho com 40 milhões embaixo do braço. É, até pra dar troco de grana. Tipo, o cara chega na mesa e ele bota lá, tipo, várias notas de 500, de 100 dólares, sei lá, 500 dólares ali pra trocar em fichas. O dealer, ele não pode só dar as fichas, ele tem que chamar o pit boss pra ele vir e aprovar, tá ligado? Qualquer transação muito grande, que os caras ficam desconfiados. E o que acontece é o seguinte, quando é um prêmio muito grande assim, os caras não tem 43 milhões em caixa, né? Então falaram, ó, volta aqui amanhã e aí, enfim. E aí ela chegou lá e, não, você ganhou, tá aqui. E, cara, agora você imagina o chute na cara, que é você ir pra casa, tá maluco, achando que tem 43 milhões de dólares. Contando pra todo mundo que nem um louco, pra família. E aí você volta lá e são 2 dólares. E o jantar é gratuito. E o jantar é gratuito no restaurante da cidade. Fala, decepcionada. Minha filha, eu compro o restaurante, filha da puta. Decepcionada, a mulher recusou o dinheiro, óbvio. Nossa, recusou 2 dólares. Era a passagem do ônibus pra voltar pra casa. E olha lá, se você não gastou mais. E olha lá. E entrou com uma ação judicial contra o cassino, tá certo. Tomaram no cu muito bonito esse cassino. Nossa senhora, mano. É, agora tão fodido, hein? Sim, vai ter que fechar. A foto lá. Seu advogado, cadê? Perguntou o que ganhava e eles responderam, você não ganhou nada, disse Bookman. Seu advogado, Alan Ripka, acredita que a cliente possui boas chances de vencer o caso. A máquina pega seu dinheiro quando você perde. Ela deveria pagar quando você ganha. Ok. Ele explicou como funciona. O advogado mais gênio que tem, tá ligado? Esse é o argumento legal. Imagina ele falando pro juiz, tá ligado? Oi, seu juiz, então, deixa eu te explicar. Como é que funciona o cassino? Caso o senhor não saiba. Caralho, o melhor advogado, mano. O Celso Pinto, nosso advogado, não conseguiria fazer uma defesa tão pois genial é. Quanto o cara. Temos o Celso Pinto, que é o melhor advogado do Brasil, e temos aqui o Alan Ripka, que é o melhor advogado dos Estados Unidos. O argumento dele é explicar como o cassino funciona. Mano, é muito bom, caralho. A máquina pega o seu dinheiro quando você perde. Logo, ela tem que te dar dinheiro quando você ganha. Só que agora que eu percebi... Agora que eu percebi que falando isso a gente tá zoando o Celso, mano. Porque a gente, até hoje, o Queen de melhor advogado do Brasil era uma coisa positiva. Sério? Mas quando a gente contrasta com o Alan Ripka, vira uma zoeira, mano. Não, mas é... O tipo de defesa que eu espero do Celso é essa, tá ligado? É. O cara vai no campo assassinado. Então, seu juiz, ao pegar uma arma, ela dispara um objeto. É, pois é. O cara fala o capitão óbvio, tá ligado? Exatamente. Bookman venceu e o cassino não quis pagá-la. Pra mim, isso é injusto. Porra, pra todos nós, né, amigo? Agora eu fico pensando, será que ela vai ganhar isso aí? Tem que ganhar, mano. O cara não fala que nos Estados Unidos o nego botou o cachorro no micro-ondas e... O quê? E processou porque matou o cachorro e não tava escrito no manual de instrução que não podia pôr cachorro no micro-ondas. É, foda que tem altos manuais de instrução com cada alerta idiota. Cada alerta desses manuais de instrução é algum tem uma história por trás, né? Tem alguma coisa. Tem alguém que botou a piroca no buraco do ar-condicionado. Tem alguém que tentou. Né? Tem alguém que tentou parar a lâmina do liquidificador com a mão, aí eles botam lá. Não, tem de parar a lâmina do liquidificador com a mão. Mano, lá uma vez eu vi uma matéria daquela revista Mundo Estranho, onde eles colocavam vários casos desse estilo e sempre a pessoa ganhava, tá ligado? Agora, a menina repente... tem. Cassino tem câmera pra cacete, pra evitar que a turma... Katrina Bookman, eu espero. Vamos ficar de olho nas notícias daqui a, sei lá, 40 anos quando sair. Se bem que a justiça nos Estados Unidos não é como a nossa, que é tão lenta. Achei o Facebook. Daqui a um ano a gente ouve. Parabéns, vou mandar um parabéns pra ela. Parabéns pelo milho. pelos milhões. Pelos 40. É bom a gente falar bem dela, que de repente ela solta uma grana aí no nosso padrim.com.br. Aproveitando que estão falando de dinheiro. É, pois é, se algum inscrito aí, algum ouvinte ganhar 43 milhões aí no cassino. Lembra de o cassino aqui, pagar, mano, né? Lembra da gente que a gente tá do seu lado. Pode crer. Cada logística cristina que a galera manda. TV acontece. Suspeito se esconde em armário para tentar escapar da polícia em São Manuel. São Manuel, se eu não me engano, é Minas Gerais. Vamos ver aqui. Tá com cara mesmo. Os policiais da cidade de São Manuel, Guigari. Que porra é essa? É o nome da cidade? Mano, que notícia. São Manuel. Os policiais civis de São Manuel, Guiari, André e Vô. Peraí, não, deixa eu falar que notícia aqui. Mais escrita do caralho. São Manuel, Guiari, André e Vô. Que porra é essa? Mano, que notícia mais escrita. Quem é André e Vô? Deve ser, será que são os policiais? É isso mesmo. São Manuel, Guiari, André e Vô. Esse é o nome da cidade, tá certo. Caralho, você é louco. Após diligências pelo bairro de São Geraldo, prenderam Guilherme de Lima Alves. Caralho, mandaram o nome completo. Meu primo. Foda-se, vamos achar o Facebook dele. Ele é procurado por ser suspeito de ter praticado roubo a uma imobiliária em um supermercado na cidade. O que chamou atenção nessa ocorrência é que quando os policiais chegaram à casa do suspeito, a mulher dele disse que não havia ninguém em casa. Chegou a polícia malandra, cidade pequena, sabe como que é, né? Todo mundo sabe onde todo mundo mora. É, meu amigo. Aí, ficamos sabendo que o Easy tá roubando. Israel Nobre, brasileiro, tinha que ser malditos brasileiros, estão roubando aqui no Canadá. O cara saiu perguntando na vizinhança: conhece o tal de Easy? Aí, logicamente, sempre tem aquela fifi fofoqueira. Lembra desse adjetivo, Easy? Para as pessoas que gostam de fofoca? Ah lá, a fifi. Fifi fofoqueira. Falou onde o nosso amigo Guilherme de Lima Alves morava. Aí, ao chegar na casa do safado, a mulher disse que não havia ninguém em casa. Mas durante a revista no imóvel, Guilherme foi localizado dentro de um pequeno armário de cozinha. Veja o vídeo do momento da prisão. Guilherme foi encaminhado ao CDP de Itatinga. Aí tem o vídeo aqui maravilhoso, 30 segundos. O cara deu um migué, né? Uma miguelada? Falou que tava trocando. Mano, ladrão é uma raça. Não, o bom é que a polícia já chega com a algeminha. Antes cara... de mais nada. O Guilherme. Ah, fala aí. Quero te perguntar um negócio. Imobiliária, mano. Os caras guardam dinheiro na imobiliária? Não é tudo, não. Imobiliária não é tudo feito... Você tá lidando com transações de valor de casa, de apartamento. Exato. Ninguém tá lidando com dinheiro. Por que o cara vai se dar uma imobiliária? Mas ele deve ter assaltado a galera que roubava lá, mano. Que roubava lá? Que roubava lá? Chamando, é, pode ser. Tá chamando os caras da imobiliária de ladrões. Os caras vendiam coisa muito cara. Não, tem galera que trabalhava lá, honestamente. Amigos imobiliários que trabalhavam lá. Roubava celulares dos caras, celular e anel. É, celular, marmita, sei lá que cara que tinha lá. Marmita. É, carteira, tá ligado? Certo, tá certo. Brinca. E aí, o supermercado, ele já passou no supermercado, mandou aquela carne moída e uma salsicha e voltou pra casa. Certamente. O bom do vídeo, tá linkado aí no post, é o policial. A primeira fase do policial é: pode sair daí, Guilherme. O legal é que você sabe o nome do cara, mano. Isso é o melhor. Pois é. E ele todo torto, mano. Mano, nossa, ele... deixa eu ver o vídeo aqui. Pode sair daí. Dá play, o vídeo é curtinho. Mano, o cara todo torto, com o pescoço pra trás, todo zoado. Quer dizer, eu tenho a impressão que o policial conhece o cara. O short caindo, tá ligado? Mostrando o cox. Mostrando o rabo ali, pode crer. Deixa eu ver, calma aí. O cara pergunta: por que você tá escondido? Os caras perguntando: por que você tá escondido? Por que você acha, porra? Calma aí, ele responde o quê? O consertando a torneira, o que você acha? Por que você tá escondido? Aí ele, não sei. Eu não sei. Só os berros. A mulher, ó, Celso, ajuda nós. A mulher vai presa também, né? Isso aí é. A mulher escondeu ocultação de malandro, isso não é crime? Artigo 7. Artigo 7, parágrafo 48/2. Lei de 1957. Ocultação de malandro. 2 a 3 meses de reclusão. Multa de R$500. Imagina o advogado lá. É, o meliante estava escondido e estava tentando trocar uma torneira, porque é isso que se faz. Quando a torneira tá vazando. É legal, a polícia conhece o cara, né, mano? Ele tem passagem. Certeza, já chega a brother, já chega. E aí, já Guilherme, chega, beleza? Eles chegaram meu brother. Ô, Guilherme, sai daí. Ô, Guilherme, de novo, ô, Guilherme. Porra, Guilherme, de novo, caralho. Só faz cagada, hein? O cara conhece o cara. Ele chegou lá e mandou um WhatsApp pro cara e o celular do Guilherme apitou e falou: tá ali ele, ó. Pode crer, né? O Guilherme esqueceu de pôr no Vibra. Pega o meliante. Olha lá, Guilherme, porra, Guilherme. Tirou a selfie e manda pro cara pro camburão. Aí Guilherme foi encaminhado ao CDP. O que é CDP? Centro de Proteção. Central de... É Centro de Detenção Provisória. Provisória. Ah, é? Ah, eu acabei de ver no Google. Ah, então tá certo. Esse site aí não é igual o outro lá que fala PM, Polícia Militar. Pensei que era Central de Detenção de Pilantra, porque também batia. Central de Detenção de Pilantra, mano. Caralho. Bom nome, devia mudar pra esse nome. Central de Detenção de Pilantra. Vamos pra próxima. Eu quero gozar a vida com você. Ei, eu quero. Continuando em assaltos, Izzy. O que, que aconteceu aí? Enviada pra nós pelo Marwin Barbosa, arroba Poxa Marwin. Olha lá. Homem entra com cavalo em loja de conveniência e realiza assalto na Paraíba. Parabéns. Mano. Brasil. É, o cara tem, aí, né, mano? O cara é consciente ecológico, mano. Em vez de usar um carro emitindo. Realmente eu tava pensando nisso. É, ó, pô, o cara é. Isso aí, ó, assalto. Como é que se diz? É, sustentável. Assalto ecológico. Mano, o Red Dead Redemption mandou um abraço. Ah, pode crer. Sempre que rola uma parada. Pois é, quando rola um maluco. Rolou um maluco aqui recentemente, em Calgary, eu acho. Pegou o carro e saiu roubando. Saiu meu GTA, roubando o carro e para o carro e pega outro. Rolou isso alguns meses atrás. E aí o pessoal fala que é GTA. Isso aí foi Red Dead Redemption, então se for por essa mesma lógica. Cavalo, cara. Câmeras flagraram o momento em que o homem entra. Ué, tem vídeo até, que beleza. Tem vídeo. Entra com o cavalo na loja. Caso aconteceu no bairro da Esplanada, em João Pessoa. As câmeras de segurança de uma loja de conveniência, um posto de combustíveis. Combustíveis? É, tem vários tipos de combustível. Tem vários tipos de combustível. Tem diesel, tem gasolina. Tem aquele gás Vespene do StarCraft. Álcool. Tem lenha. Cerveja combustível. No bairro da Esplanada, em João Pessoa, flagraram o momento que o estabelecimento foi assaltado por um homem que entrou com um cavalo no estabelecimento. O crime ocorreu na terça-feira, um dia depois que o mesmo posto havia sido alvo de outro assalto, também registrado pelas câmeras. Tá bem lá, hein? Trabalhar lá tá de boa. Mano, o cavalo entrou, caralho! Dentro da lojinha. Olha lá, vem o cara a cavalo, olha lá. Vídeo enviado pelo WhatsApp, muito bom. Aí ele desce. Isso que foda, o cavalo não tinha que ter entrado, mano. Ele não deixou. Mano, porque se o cara tá de moto, o que ele faz? Ele dá estacionado na frente do bagulho. Exatamente. Entra, pega a moto e vaza. Os caras entram com o cavalo. Mano, o bandido tá nem aí pra nada também. Ele amarrou Caralho, no final o vídeo é muito bom. No final o cavalo foge, mano. Ah, caralho, o cavalo foge e bate na parada. Ele se assustou e o cara corre atrás do cavalo. O cavalo largou e eu fiz um crime no meio do assalto. Pé de pano. Falou isso. Eu não nasci pra isso não, foda-se. Mano, até o cavalo é mais consciente. Sai correndo. Até o cavalo é mais consciente que os caras, maluco. E o maluco, o cavalo. Não, mano, porra, já tenho. Quando o cara já tem passagem, porra, se eu descer agora vai ser foda. Mano, o cavalo sai no gás, o maluco sai atrás do cavalo. Que belo assalto, meu Deus. Por que será que o cavalo se assustou, mano? Não, é porque, mano, o cavalo. Porque não sou nenhum veterinário, mas eu acho que o cavalo num ambiente fechado, que nem uma lojinha de conveniência de posto, não é agradável, tá ligado? Olha só, eu tenho um ouvinte aqui nossa, a Natália, que inclusive tá voltando aqui pro Canadá agora essa semana, ela vem morar aqui agora. Ela é médica veterinária, então de repente ela sabe sobre cavalos que cometem assaltos. Não sei se é um. Se tem uma. Se tem essa matéria, né? Se tem essa disciplina. Assaltos equinos, equestres. Assaltos Equinos 2. No sétimo. Animais meliantes. Animais meliantes, exatamente. Mas, Natália, me fala aí, o que você acha? Tem um vídeo aí na postagem, um link aí. O cavalo se assustou, saiu correndo, deixou o maluco a ver navios. O cavalo saiu a galope. saiu a galope, e aí viu o cara atrás com a arma, ele desesperado, você nota, mas ele tá muito desesperado, mano. Catando cavaco, quase caiu. Catando cavaco, total, mano. Vai correndo, quase cai. E aí ele foge pro outro lado, porque o cavalo correu pra fora da loja, mas você vê que é foda, porque você tem eu tava com essa tendência de antropomorfizar a ação do cavalo. Na minha cabeça, o cavalo, nossa, o cavalo não quer ser preso, não faz sentido. Mas o cavalo simplesmente se sentiu meio que claustrofóbico, você vê que assim que ele sai, ele para de correr e tá lá tranquilo, tipo, fiz algo errado. Lê a notícia ali, rapaz. O caso inusitado aconteceu, tá legal. O caso inusitado aconteceu às 23h56. Não sei por que botar o horário. É horário, beleza. O assaltante chega com o cavalo e entra com o animal na loja de conveniência. O vídeo mostra o momento que ele desce do cavalo e entra no local com um animal. Em seguida, o assaltante encontra um funcionário do posto que voltava do setor de estoque. Ele puxa o dinheiro do bolso da camisa do funcionário e ainda pede para a vítima entregar mais. Ó, que foda. Beleza. Além das imagens da câmera de segurança, é possível ver quando o assaltante se assusta com alguma coisa e foge. O cavalo, que estava na porta da loja, também se espanta com a ação e corre para um lado diferente do assaltante e os dois fogem. Os dois não, porra! O cavalo correu atrás do cavalo. Eles estão antropomorfizando. O cavalo não fugiu. O cavalo se assusta com a ação. Tipo, o cavalo tava ali de boa comprando uma cerveja. É. Eita, caralho, estão roubando essa porra aqui. E ele saiu correndo. Não, mano, o cavalo deu algum barulho ali que, seja lá o que alarmou o ladrão, também teve uma reação com o cavalo. O cavalo só saiu da loja, mas assim que ele saiu da loja, ele tá lá tranquilão. O cavalo fugiu. Aí fala do outro, da outra parada, né? Já pegaram semelhante? Não, né? Outro assalto aconteceu na segunda-feira, dia 25. As imagens da câmera mostram quando dois homens chegam ao posto e vão até um frentista que estava abastecendo um veículo. Eles demoram algum tempo conversando e quando o frentista se desocupa do atendimento, eles vão até a vítima e pedem dinheiro. Em seguida, a dupla vai até a loja de conveniência e pede para e segue para a vitrine onde ficam guardadas garrafas de uísque. O funcionário abre a vitrine, eles pegam as garrafas e ainda pedem dinheiro do caixa da loja de conveniência. Ou seja, roubaram o cara e falaram, já estamos aqui mesmo? Já estamos fodidos. Já estamos aqui mesmo? Isso eu tô falando também, curiosa. Essas lojas de conveniência sempre colocam bebida mais cara ou cigarro dentro dessas vitrines, tá ligado? Como se fosse adiantar alguma merda, né? É, não... Quando o cara vai assaltar. Isso aí eu acho que é só pros caras no surrupiário, tá ligado? Não pôr na cintura e sair andando? E é, exatamente. Uma garrafa de vodka. Mano, a última foto da notícia é muito boa ali embaixo, ó. O close no cavalo, caralho. E o close do cavalo. O cavalo como se ele estivesse passeando entre as prateleiras da parada. Caralho, mano. Aí agora, eu imagino que seria fácil de pegar esse maluco, né? Porque, tipo, cavalo... É, não é todo mundo que tem um cavalo. É, o foda é que a polícia da Paraíba também deve andar de patinete, né, mano? Coitado dos caras. O maluco chegar de cavalo roubando e ir embora assim. Os caras estão de patinete. Estão com aqueles tênis que tem a rodinha atrás? Caralho, de criança. Essa imagina. É a polícia lá da cidade chegando, corre e visualiza. Com os tênis coloridinho e o cara fugindo de cavalo. Com a luzinha no... O cara fugindo com o pé de pano. E, mano, como não podia deixar de ser no G1, né? Temos 177 comentários. Agora você amarrou. O caçador de petista. Olha o nick do cara. Teorema de Pitágoras voltou com tudo, né? É, no nick até. Esse país virou uma piada pronta. Caçador de petista. Belo nick, rapaz. Aí o Antônio Carlos, alguém anotou a placa do cavalo? Aí o cara responde, sim, PT-13. Caralho. Chegou. Eu tava totalmente errado na minha ideia de que agora, depois do impeachment, né, a galera se não, essa notícia, um os caras, mano, os caras tão cavalo nos comentários. Tão cavalo. O cavalo que deveria ter montado nele, não ele montando no cavalo. Um burro correndo atrás de um cavalo. Ninguém comentou isso não, porque essa é a mais óbvia. Até agora eu não achei, não. Aí? Caralho, manja esse meme aqui, ó. O André Almeida comentou: percebe, Vair, a criminalidade do cavalo? Aí a Nanda respondeu: percebe, Vair, a trairagem do cavalo? O cavalo não foi parceiro, né, mano? O cavalo foi filho da puta mesmo com o cara. Mano, o cavalo deixou o maluco lá em São Lugais, cara. Que mancada. Você tá ligado que mancada é justamente termo cavalístico, né? Então é. Caralho, que bota. Já era de se esperar que o cavalo desse mancado. Pois é, porque quando o cavalo tá mancando, a situação fudeu, porque eles têm que sacrificar. Então, que mancada é tipo, que merda, cagou tudo. Caralho. Ó, Diego Silva, cavalo réu primário, não dava nada pra ele. Pois é. Aí o Zica Silva respondeu, que deve ser da mesma família, ó, do Diego Silva. Uhum. Mitou, fuga combinada, vamos nos separar para confundir a polícia. Foi tudo bem esquematizado, mano. Os caras são gênios do crime. Caralho, tem muito comentário bom, mano. O cara coloca aqui, ó. O cavalo pensou, ou você cumpre desse bosta desnutrido, tenho muita vida pela frente. Aí pegou e fugiu, mano. Os caras são idiota, caralho. O outro, cara. O último aqui, ó. Afinal, quem vai prender o cavalo? O Ibama assim, ou a PM? Só depois de casar. E tudo que achei que transava eram 3, 4 cubas. Eu era raposa, você era as uvas. Eu sempre querendo o teu beijo roubar. A última. Caralho, hoje é só roubo que come aqui, hein? Caralho, tá bem, nosso país. Tivemos o cassino que roubou a menina lá nos Estados Unidos, agora o cara roubando com o cavalo. E por último, a notícia enviada pelo nosso amigo padrinho lá do grupo do Telegram, Heitor. Arroba Heitor Lopes no Twitter, que manda notícia pra caralho. Continua assim, Heitor. Você sim. Um cara que prestigia a gente. Você é, como diz, é o combustível desse negócio. Exatamente. Mulher tem carro roubado por engano e ganha dinheiro para gasolina após confusão. É só assalto mesmo. Como nem todo assalto termina ruim. Erin, né? O nome da mulher. Porra, Erin era o personagem do The Office, hein, mano? Uma das minhas favoritas. Tão fofinha. Lembra? Menininha que era. Manjo. Que entrou lá depois no lugar da Pam, porra. Nem manjo, mano. Caralho, de franjinha, é isso. Você não era fã de The Office? Sim. A Erin, tá ligado? Sim, ligado. A da recepção. Não caiu a ficha. Teve o carro roubado, mas ganhou uma carta de desculpa. Rapidão, você tá ligado que essa mina começou a fama dela com um sketch de YouTube, né? Sim, eu lembro. Pesquisei na época. Mano, eu achava ela era muito, muito brother, o personagem dela. Muito engraçado. Erin teve o carro roubado, mas ganhou uma carta de desculpas e dinheiro para a gasolina. Quando olhou as câmeras de segurança de sua casa, a americana Erin Hatz, Estados Unidos, moradora de Portland, tomou um susto. As imagens mostravam uma mulher entrando em seu carro, um Subaru vermelho, e, minutos depois, saindo com ele. A calma da bandida foi algo que chamou a atenção de Erin. Mesmo assim, ela não teve dúvidas de ir até a delegacia fazer um boletim de ocorrência sobre o furto. No entanto, pouco tempo depois, o caso começou a ser resolvido. No dia seguinte, o marido de Erin estava tirando o lixo quando uma mulher parou com o carro em frente ao lugar onde o automóvel foi furtado. Ela deixou um bilhete, algum dinheiro e saiu. Caralho. Pensa, os caras roubam seu carro, Isa. Aí no outro dia a Beba tá aí levando lixo. Passa alguém, fala: ó, entrega isso aqui. Toma a chave, caralho, entrega isso aqui assim, pro dono. Caralho, que história escrota. O tal bilhete explicou a história em detalhes. A mulher havia pedido a uma amiga para pegar o seu carro. O Subaru. Ah, olha aí. Olha aí, tá vendo? Eu falei que nem todo assalto termina a rua. Que estava estacionado em uma rua do bairro. No entanto, ela só foi notar que a colega havia pego o veículo errado no dia seguinte. Agora, você vê aí como a você vê que é outra galera, né, mano? Ou seja, o que tá subentendido aqui, né? O que tá subentendido aqui. Os carros nos Estados Unidos, eles nego deixa os carros com a chave dentro. Geralmente naquele. Naquele negócio que abaixa aqui pra. Porra, esqueci o nome da parada. Parasol, acho que é parasol o nome. Sabe qual é? Sei. Pois é. Coisa não vi no olho. Só no porque olho. A mulher, olha só, a mulher, como foi que ela conseguiu ligar o carro, né? Porque a chave tava ali disponível, né? É isso que eu entendi. Tava na rua, aberto e com a chave fácil. Eles não esclareceram isso na notícia, mas fica subentendido. Inclusive, eu não sei se você manja, mas volta e meia, a polícia aqui na gringa faz ações de mídias sociais e tal, lembrando pra galera pra trancar o carro e não deixar a chave dentro, você sabe disso? Eu sabia não, mas cara, é foda porque é uma parada cultural, né? Aqui tem lugares no interior. Os caras não têm a mesma preocupação com como é que se diz? Com violência. Tem lugares aqui no interior do Brasil que uma vez eu tava na casa de um amigo meu, mano, meia-noite na porta da frente da rua, que dava na rua, aberta, e foda-se. Aí eu falei, aí a gente foi dormir, eu falei, e aí, não fecha a porta não? Ele, mano, aqui não acontece nada não, fica de boa. Pode crer. Falei, caralho, lá, 7 horas da noite, os caras já estão 30 cadeados. Aí sim, né, mano? Mano, porta biométrica e o caralho, tá ligado? Pra nego não entrar na sua casa. Isso que é viver, né, mano? Foda, a diferença é foda. Aí o bilhete dizia aqui, ó, que ela, desculpe por ter roubado seu carro. Deixa aqui algum dinheiro para a gasolina e me desculpas pelo incômodo que causei. Diz o bilhete. Caralho. A tal ladra, entre aspas, por engano, deixou também seu nome e número de celular. Porra, foda, né, mano? Já aconteceu isso com vocês? De você entrar no carro de alguém erradamente? Mano, já, eu não aconteceu comigo, mas já entraram no meu carro 2 vezes erradamente. Como assim? Então, porque o carro é igual, tem um carro que é um pouco popular. O atual não, mas o antigo era. Que era um Honda Fit prata. Você vê muito por aí, é um modelo bem, bem básico e tal, e tererão. Aí uma vez eu tava numa padaria esperando a minha ex-namorada que tinha ido comprar pizza, e aí não tinha lugar pra estacionar, pra eu ir com ela. Falei, eu espero aqui na frente, e aí, beleza, quando você vier a gente sai fora. Aí eu tô lá de boa, de repente entrou a mina, também com a pizza na mão, só que claramente não era minha namorada. Aí eu, mano, que essa mina quer, cara? Aí ela entrou, ainda mandou assim, vai, pode ir. Aí eu fui, olhei pra cara dela já com aquela poker face, tá ligado? Sem saber se ria, se falava pra ela. Aí ela, nossa, moço, desculpa, não é, eu achei que era meu namorado, o caralho. Cara é igual. Aí eu falei, beleza, tá certo. Isso que é foda, porque no Brasil, na gringa até você, ok, deve ser um engano. Porque a gente não pensa em primeira instância em roubo, né? Mas no Brasil é mais... De repente você toma uma... Não, eu fiquei pensando se fosse o contrário. Ali no ato. Fosse uma mulher que estivesse sozinha e entrasse eu no carro. E da outra vez foi mais escroto ainda. Foi no trânsito, eu tava no trânsito, parado esperando, só que na faixa da direita, assim. Uhum. Aí, mano, entrou uma mulher aí no carro. Foda-se. Aí ela entrou no banco de trás ainda, e eu tava sozinho. Cara, tá pensando que eu sou Uber, porra? Aí eu falei, cara, qual louca, essa porra dessa louca que é aqui? Ela, ai, desculpa, é que o menino que trabalha comigo começou a contar toda a história, tá ligado? Pra justificar que ela tinha marcado com um cara naquele ponto ali, e o cara tinha um carro igual, eu cheguei, ela achou que fosse o cara, ela foi entrando. Aí eu falei, tá, beleza, já explicou, não precisa contar, tipo, não vai fazer diferença contar toda a história, tá ligado? Aí ela também pediu desculpa e foi embora. Mas, mano, é uma situação muito bizarra, porque teve um dia que, quando eu troquei de carro, eu tenho um mesmo agora, só que ele é preto. Aí eu fiquei que nem um nóia no primeiro dia no estacionamento, procurando cinza, mano. E não achava nem fudendo, tá ligado? Caralho. Aí eu lembrei dessa situação e falei, pô, tá aí, ó. Se eu achasse um carro cinza agora que é aberto, eu ia pegar e entrar muito foda, achando que fosse o meu, tá ligado? Porque... É o condicionamento, o cara tá condicionado. Não, o Jake, porra, eu fui passear com o Jake com esse carro novo que é preto. Aí sempre era o mesmo processo. Eu ia abrir a porta de trás pra colocar ele lá atrás e abaixar o banco, né? Aí eu fui abrir a porta do carro, aí ele olhou pra mim, tipo, cara, é esse carro meu? Tipo, muito foda, tá ligado? Até o Jake estranhou porque o carro mudou de cor. Mas aí a notícia da nossa brava... Agora, você vê que se você ler até o final, ele explica lá que tem um modelo, o modelo lá do carro em questão, né, que é o Subaru. Ele permite, tem alguns modelos antigos que a chave de um carro abre a do outro, né? Olha aí, que se... Olha. Então foi isso, não foi exatamente... Os caras não são tão confiantes quanto a gente tava supondo, imediatamente. É, mas aí também tem que dar um desconto pra mulher que, entre aspas, roubou, né, mano? Porque se eu te dou uma chave e falo, olha, naquela rua ali tem um carro vermelho. Aí funciona. Aí você chega, o carro funciona... Você vai falar, foda-se, não é esse aqui? É claro que não, você vai sair dirigir, porra. Vai ficar tentando procurar o carro premiado com a chave certa. Olha que foda, agora mesmo na minha timeline do Twitter, tá aqui passando 12 veículos foram roubados em Auburn Bay, que é um bairro que fica no sul daqui da cidade. E aí o cara tá falando, olha, não deixe seu carro destravado, galera. Caralho, destravado, galera. Foda. 12 veículos foram roubados nos últimos 45 minutos. Porra, passou! Foi um time. Foi tipo Fast and the Furious, tá ligado? Vários caras roubando um monte de carro ao mesmo tempo. Foi Fast and the Furious. Agora mesmo, enquanto estamos gravando isso. Break news! O cara encostou a carreta e ele encheu, né? Encheu aquele caminhão cegonha e levou os carros tudo. Era uma missão do GTA, tá ligado? Roubo e 12 carros. Pode crer! Aquelas missões que você tem no jogo que você fala, caralho, isso nunca aconteceu na vida real, que missão chata. É isso? Sim, exatamente. Isso, a gente encontra a gente no hbdia.com/podcast. Todos os episódios antigos estão lá. Se você é novato aqui no nosso podcast, algum amigo te recomendou o melhor podcast do Brasil, tem todo um catálogo lá pra você ouvir. E se você quer ajudar o programa a continuar, se você quer ajudar a perpetuação aqui do melhor podcast do Brasil, considere-se, de repente, analise aí a possibilidade de você se tornar o nosso padrinho no padrim.com.br/o melhor podcast do Brasil. A gente tem metas lá pra garantir o programa saindo toda semana direitinho e tal. E embora a gente tenha passado dessa meta nominalmente, rola, né? A gente sempre fala sobre isso. Rola um certo... vamos dizer aqui, eu não quero falar inadimplência porque fica muito, né? Eu não gosto de ficar cobrando as pessoas, mas... Caloteiro safado! O Evandro é um pouco mais honesto do que eu. Não, brincadeiras então, à parte, a gente falou isso da outra vez, mano. Se você já tem o trabalho de ir lá, colocar que você quer ajudar, gerar o boleto, termina o seu trabalho, pague o boletim, porque senão não adianta nada, só prejudica porque, a gente sempre recebe, é isso mesmo, prejudica, porque o que acontece? A gente recebe uma fração do que aparece lá, sem mentira. Não quero entrar em valores exatos, pra não ficar chato, mas é uma fração, não tô mentindo, o Evandro sabe. Então o que acontece é que às vezes o cara entra lá no padrinho e ele vê, os caras já bateram a meta, que é a única que me interessa... Foda-se, tá de boa já. Só que não acontece, porque na prática a gente nunca recebe aquilo. Mas a gente recebe perde, nem um terço daquilo. E aí o que acontece? O cara se desmotiva de ajudar porque acha que a gente já tá tranquilo. Meta. E aí, a meta não foi alcançada, e a gente se sente na obrigação de cumprir a meta, porque, assim, visualmente falando, parece que foi batida a meta. Não, e querendo ou não, a gente gosta de gravar, e a nossa ideia é que nunca acabe, tá ligado? Pelo menos não por enquanto, só que assim, é meio foda essa parada de da galera gerar o boleto pra pagar. É complicado. Então, se você gosta do nosso trabalho, se você pensa assim, cara, 4 podcasts por mês, daí basicamente 4 horas de entretenimento. Se você acha que isso vale R$5, tá justíssimo. Porra, pra caralho, se metade do que escuta a gente der R$5. Caralho, mano, era diário essa porra. Ia faltar notícia. A gente ia ter que criar nossas próprias notícias. Catar, ia ter que sair catar o carro pela rua. Ia ter que sair levando, roubando, lógico, o ministro a cavalo. Ia ter que eu peidar numa cirurgia e explodir o centro cirúrgico. Porque se metade da galera desse R$5, mano, tá louco. Eu te falo, sem putaria, mano, eu saio do meu trabalho. Na moral. Porra, nem falha, dá uma grana boa. Mas ele tem que pagar o boleto, não adianta a galera pular que vai dar. Tem que pagar o boleto. Valeu, turma. Até semana que vem.